com quem você quer falar. Não tem ninguém aqui com esse nome. Você se enganou, discou errado o telefone. Já te falei, não me procure mais. Alô, quem é? Não acredito que é você de novo, tentando insistir. Já é tarde, não é hora de ligar pra mim. Por que é que você não me deixa em paz? Quer saber? Se você quer me ouvir, então eu vou falar. Quantas vezes te liguei pedindo pra voltar, e você não se importava com meu coração, coração. Quer saber? Você não sabe a metade do que eu passei. O que fez comigo eu não desejo pra ninguém, e só agora eu consegui me levantar do chão. Vá viver a sua vida, vá seguir o seu caminho, vá passar o que passei quando eu estava sozinho. Vá viver a sua vida, entender o que é o amor, vá sofrer o que eu sofri, vá chorar o que chorei, aprender a dar valor. Eu sofri, vai chorar o que chorei, pra aprender a dar valor. Vá viver a sua vida, vá seguir o seu caminho, vá passar o que passei quando eu estava sozinho. Vá viver a sua vida e entender o que é o amor. Vá sofrer o que sofri, vá chorar o que chorei, pra aprender a dar valor, pra aprender a dar valor.